chegou na praia de tanguinha de bolinha lá na ponta do farol. Domingo tô na ribeira, menina não tem bandeira. Com polícia seduzindo meu olhar, caí matando em lero lero, você disse devagar. Domingo tô na ribeira, menina não tem bandeira. O meu irmão tá na boca é tititi, já te falei que o paraíso é ficar comigo aqui. Domingo tô na ribeira, menina não tem bandeira. Não tem Paulinho, não tem Chico, nem Mané, nem ninguém que mora aqui que fale mais que o Ricardão. Ai, ai, ai, ai, ai, eu. Só queria ficar com você. É o Maitá. Vim tomar um sorvete com a negosa menina do mar. A novidade é que você chegou na praia de tanguinha de bolinha lá na ponta do farol. Domingo tô na ribeira, menina não tem bandeira. Tem um bolinho seduzindo meu olhar, cai matando em lero lero, você disse devagar. Domingo tô na ribeira, menina não tem bandeira. Na boca é tititi, já te falei que o paraíso é ficar comigo aqui. Domingo tô na ribeira, menina não tem bandeira. Não tem Paulinho, não tem Chico, nem Mané, nem ninguém que more aqui que fale mais que o Ricardão. Ai, ai, ai, ai, ai, eu. Ai, ai, ai, ai, ai, eu. É dia D, só queria saber, só queria ficar com você. Quando tem gosto a menina do mar. Ai, ai, ai, ai, ai, eu. Ai, ai, ai, ai, ai, eu. Louça linda não quebra não, quando quebra é que cai no chão. Porcelana de barro cru, só requebra de banda. Louça linda não quebra não, quando quebra é que cai no chão. Porcelana de barro cru, só requebra de banda. Só queria ficar com você. É o Maitá. Vim tomar um sorvete com a negosa menina. Chegou na praia de tanguinha de bolinha lá na ponta do farol.